zigue-zague é. Suas pernas dão um nó, pior que um bicho papão. São dois escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam caxangá. Pior que um bicho papão, são dois escravos de Jó. Tudo que é.